ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, vamos até às 14 horas, sempre com a sua participação, 991-24-8325, 992-04-2222, para você poder participar comigo. Hoje aqui no programa vamos receber, né, o prefeito eleito de São Pedro da União, o custódio, e o vice dele, o Ronaldo Tijolo. Eles vão estar por aqui daqui a pouquinho. Hoje também vamos receber o vereador eleito aqui em Guaranésia, o Thiago da Prata, né? É, vai ser a última entrevista de hoje com o Thiaguinho a partir de 13 horas. E para começar o programa de hoje, estou recebendo aqui três estudantes, né? Três dos líderes desse movimento de ocupação que está acontecendo por todo o Brasil e ocorreu aqui pertinho da gente, na cidade de Juruáia, lá na Escola Estadual Eduardo Senedese. Estou recebendo aqui a Carla, a Gabriela e o Eduardo, correto? Vamos começar pela Carla, que está mais próxima aqui de mim. Carla, tudo bem? Bom dia, seja bem-vinda ao programa Expresso. Bom dia, a gente agradece o espaço cedido para maiores esclarecimentos para a população sobre o que de fato aconteceu na ocupação e posteriormente a invasão. Ok, e você, Gabriela, bom dia, como vai, tudo bem? Bom dia, tudo certo. A gente veio para deixar tudo bem claro para as pessoas que estão meio confusas com tudo que aconteceu muito rápido. Não deu o resultado esperado, então viemos para esclarecer. Beleza, explicar aqui para toda a nossa região. Eduardo, como é que vai? Bom dia, tudo bem? Viemos exatamente para prestar esclarecimentos a respeito do ocorrido. É isso que a gente mais quer, porque é o que eu estava dizendo aqui fora do ar, né? Se cidades grandes a gente já fica difícil de entender, imagina quando isso acontece aqui. Cidade de tamanho de Guaranésia, 20. Juruá tem o quê? 14 mil, 15 mil habitantes? 9 mil habitantes. Cidade super tradicional, né? Mas antes da gente começar a tentar entender todo esse processo, eu quero saber. Vocês foram lá, vocês fizeram a ocupação da escola, vocês foram lá e invadiram a escola? Como é que é essa história? Quem vai explicar pra mim? Você, Carla? Vamos começar pela Carla aqui. Então é isso, Carla. Vocês invadiram a escola Eduardo Senedese? Primeiramente, na verdade, nós ocupamos a escola. Nós entramos em horário de funcionamento já da escola. A escola já estava aberta. Foram por volta das 5 horas da segunda-feira. As funcionárias da cozinha, da cantina e da limpeza geral já estavam na escola. Nós simplesmente entramos, conversamos com as funcionárias, explicamos o que estava ocorrendo com todo o cuidado possível para elas não se assustarem. Fomos, trancamos os portões, elas nos deram a chave tranquilamente. Isso é uma ocupação. Nós temos os nossos motivos pela ocupação. Tá. Então aí você já me explicou uma coisa. Então eu perguntei invasão não é invasão, é ocupação. Sim, na verdade. Eu deveria ter perguntado quem é uma ocupação, então. É exatamente. Isso. Que isso confunde a cabeça do povo, né? Então, isso que vocês fizeram foi uma ocupação. O que seria uma invasão, então, Carla? Invasão seria você entrar na escola com os portões já trancados, com... cortar ali o cadeado, arrebentar o cadeado. Em não horário de aula. No horário fora de aula. Infringindo a lei, deteriorando patrimônio público. Tá, isso seria uma invasão. Então vocês ocuparam a escola. Sim. Quando isso ocorreu? Que dia que foi? Foi segunda-feira, por volta das 5 horas da manhã. Segunda-feira da semana, dessa semana? Dessa semana ainda. Dessa semana. E durou quanto tempo essa ocupação? 38 horas. 38 horas. Vocês permaneceram esse tempo todo dentro da escola? Sim. Quantos alunos, mais ou menos, tiveram junto com vocês? Pode falar os dois aí, participarem aí, gente. Dessa roda de cima de papo. Ao todo foi 21 alunos. Porém, todos não estavam presentes em todos os horários, por questão que saíam para trabalhar, para fazer coisas pessoais. Então, ficava por volta de 8 alunos todos os horários. Certo. Alunos, mais ou menos, nessas 30 e pouco, 36, 36 Exato. Horas. Vocês revezavam lá dentro. Exato. E os demais alunos? E quantos alunos tem a escola, mais ou menos? Tem 900 alunos. 900 alunos. 21 alunos ocuparam a escola. Exato. E os outros 880 ficaram do lado de fora. Sim. Como é que esses alunos reagiram, esses outros alunos? Primeiramente, desde o primeiro dia, a gente permitiu a entrada deles na sala. A gente chamou eles para entrarem para explicar o que realmente estava acontecendo, para passar mais informações. Poucos alunos quiseram entrar, já fomos maltratados desde o início de toda a ocupação. Por todos os alunos? Alguns? Minoria? Por alguns. Alguns. Isso foi crescendo durante o tempo, com o passar do tempo, isso foi crescendo. Mas nós recebemos alguns alunos. Já no primeiro dia entraram por volta de 60 alunos. Quem teve interesse de ir lá e saber o que estava acontecendo, foi muito bem recebido. Os portões estavam fechados, porém, quando a pessoa chegava, eles eram abertos para a pessoa entrar e saber o que estava acontecendo, nosso movimento. Fizemos uma assembleia antes, uma assembleia no sábado, para as pessoas que foram, que tiveram interesse de participar nessa assembleia, ficaram sabendo de tudo que aconteceu na segunda-feira. Ah, tá. Porém, a população não se interessou por essa assembleia, que foi discutido tudo isso, todo esse processo. Essa assembleia foi amplamente divulgada? Divulgamos no Facebook e passamos de sala em sala falando, que foi nosso presidente do Grêmio. Eu, juntamente com a Carla, fomos de sala em sala explicando o motivo, fazendo um resumo sobre a PEC 241 e sobre a reforma do ensino médio, para forçar eles a querer a busca de conhecimento. Nisso, a reunião foi na praça, teve pessoal de 12 a 60 anos, então quem foi interessado, quem queria se interessar, quem queria buscar conhecimento, realmente foi. Quantas pessoas estiveram presentes nessa assembleia? Mais ou menos? Só pra gente ter uma ideia. Entre 15 e 20 pessoas. Número reduzido. As pessoas não se interessam mesmo, exato, né? Infelizmente. Não. Né? Exato. Eu acho que esse foi um dos maiores problemas que enfrentamos. Porque as pessoas não correram atrás de informações. A gente estava disposto a explicar todos os momentos antes e depois da ocupação. E eles não foram buscar o conhecimento. E depois aconteceu todos os fatos negativos e foi a galera sem conhecimento dos fatos. Aí aconteceu a assembleia no sábado à tarde, lá na praça em Juruá, e vocês decidiram que segunda-feira vocês ocupariam a escola. Isso. Essas pessoas que foram lá na assembleia já saíram de lá sabendo o que ia acontecer. Sabendo e topando. E topando essa ideia. Sim. Deixando bem claro que eles apoiaram a... Eles apoiaram, sim, essa ocupação. E aí, na segunda-feira de manhãzinha, vocês acordaram, vamos para a escola, ocupar a escola. Sim. É isso? Exato. Chegaram na escola, conversaram lá com as serventes, né, o pessoal que estava lá, e aí vocês fecharam os portões. Aí o pessoal começou a chegar. Alunos, diretores, demais funcionários, os professores apoiaram vocês, ficaram contra também, a direção da escola. Como é que foi essa relação? Houve um imenso ato de conscientização pela nossa parte. Eu mesmo, juntamente com a Carla, saímos na rua conscientizando toda e qualquer pessoa que estivesse na rua. Paramos carros, conversamos com professores, inclusive o diretor e alunos. Tá, mas e como é que foi a reação deles? Apoiaram? Ficaram contra? Então, a partir do momento que o nosso diretor ficou sabendo da ocupação, rolou o processo que ele já entrou nos ônibus, explicou o que estava acontecendo e os alunos acabaram indo embora. Então eles acabaram indo embora sem saber o que estava acontecendo ao certo. Acho que isso aconteceu algum... Eles ficaram revoltados por isso, um pouco. A questão, os alunos que quiseram entrar, entraram, a gente não barrou a entrada de ninguém. E os professores a gente convocou todos para uma assembleia lá embaixo, onde eu, Dudu e Carla apresentamos tudo para eles. Tivemos, só que não, nem todos quiseram participar, então já não houve aquele interesse dos professores pela primeira reunião. Entramos, conversamos com eles, explicamos todo o processo que estava acontecendo, o que a gente estava já planejando para dar, porque a escola, a gente estava já planejando as aulas para dar todos os dias, porque a escola seria aberta durante essa ocupação. Então, os professores que estavam lá, ficou sabendo de todo o processo, apoiaram, nos parabenizou. Os professores, então, apoiaram vocês? A maioria, pelo menos os que estavam lá? Os que estavam presentes à reunião, sim. Tá. E aí, depois, mais tarde, apareceu mais alguns professores que não puderam comparecer de manhã. Entendeu. Explicamos tudo novamente, também nos apoiaram. Todos foram muito bem recebidos, e nisso todos os que escutaram, que tiveram a liberdade, que tiveram o interesse de nos ouvir, entenderam e apoiaram. A questão do diretor, ele também participou dessa reunião? Ele teve uma conversa à parte com vocês? Nós pedimos para o diretor entrar na escola depois. E ele disse que confiava inteiramente na gente, que não precisava entrar. Isso foi a posição inicial. Tá. E a ocupação, então, vamos lá, começou na segunda-feira. Terminou quando a ocupação? Terminou com a invasão por volta das 6 horas na terça-feira. Na terça-feira. Aí sim foi uma invasão. Aí foi exato. Aquilo que eu falei. Exato. No começo. Tá, e como foi essa invasão? O que aconteceu? Então, bom, durante esse período houve algum tipo de agressão? De segunda-feira até a terça-feira à tarde? Houve algum ato de violência? Houve muita pressão psicológica. Tá, como? Explique pra mim, por favor, e para os demais ouvintes. Muitas mensagens pra gente, mensagens bem fortes, falando que a gente não deveria estar lá, que por que a gente está fazendo aquilo. Todo momento nós muito pacíficos, tentando explicar o porquê, sempre na boa educação com todos que vinham conversar com a gente. Fizeram até uma página Desocupa Eduardo Senedese, que são pessoas que não foram procurar a gente para saber o que estava acontecendo, para a gente dar a nossa palavra. Não escutaram a gente. Aí, na terça-feira, a gente abriu a escola de novo para as pessoas, com um professor lá embaixo já para dar aula, para já dar início. Só que, como a gente tinha acabado de fazer a ocupação, não estava toda a pauta já organizada. Ainda estávamos estudando. Então, colocamos um professor lá e dinâmicas na quadra. Então, ficou por opção do aluno escolher. E então, teve algumas pessoas que entraram para conversar com a gente, pessoas da oposição, super contra a gente, e pediram para a gente fazer uma reunião às 3 horas da tarde, isso na terça-feira. Como é que foi essa reunião lá, Eduardo? Então, essa reunião foi muito, extremamente produtiva. Eu acho que a Gabriela concorda muito e a Carla também, porque nós chegamos sim em um acordo. Esse acordo seria 50% as aulas normais. Não, na verdade 60%, porque as três aulas. As três primeiras aulas seriam normais, depois duas aulas independentes da ordem, seria para a nossa ocupação, para a conscientização, juntamente com as aulas de sociologia, filosofia, artes e educação física, que serão as retiradas pela reforma do ensino médio. Então, esses alunos, eles assistiriam as três primeiras aulas e depois voltaria à ocupação e eles sairiam da escola, é isso? Não. Vamos deixar bem claro aqui para os ouvintes, por favor, Carla. Na verdade, a nossa proposta seriam aulas de cunho político, social e cultural. Tá. Seriam essas duas últimas aulas, seriam aulas com dinâmicas, com rodas de conversa e com conscientização da população sobre o que está acontecendo no nosso ambiente político atual. Isso ficou acertado nessa reunião? Sim. Vale lembrar que nós, quando o pessoal foi de manhã pedindo essa reunião, a gente nos organizou e decidimos chamar apenas algumas pessoas para essa reunião, convocar as pessoas. Porque deixar a reunião aberta, a gente não chegaria a objetivo nenhum, conclusão nenhuma na reunião. Então, foi divulgada uma pauta na reunião com o nome das pessoas que foram convocadas para a reunião. Dentre elas, nosso vice-prefeito, dois referentes pais de alunos, alguns professores, alguns companheiros nossos do IF, que estava ali nos apoiando, nós três, que eram os líderes da ocupação, mais alguns alunos, professores contra e a favor, e um representante da comunidade contra a gente. Tá. Então foi essa as pessoas convocadas para a reunião. Vale ressaltar que também continha alunos não ocupantes. Que estavam participando também de toda essa conversa de vocês. Isso. Mas aí não deu nada certo. Porque na terça-feira à noite, o que aconteceu? Já no começo da tarde, começo da noite, né? Final da tarde, começo da noite. A reunião estava tudo certo, acertado. Sim. E aí, o que houve? Então, a gente até meio que exigiu a eles que controlasse a multidão que estava fora da escola, porque tínhamos entrado em um acordo lá dentro, ao vice-prefeito que cuidasse nossa segurança e avisasse os policiais, né? Porque realmente a gente estava com medo, a gente estava Tinha uma multidão lá fora, então, já querendo invadir a escola. Tinha. E antes de começar a reunião, uma bomba foi solta. Então, a gente já foi para a reunião muito tensos por essa questão, já com medo. Durante a reunião, a multidão se revoltou, né? Ele pode falar mais sobre isso? Durante a reunião, uma companheira nossa chegou desesperada na reunião, falando que eles tinham derrubado o portão. Eu fui lá tentar controlar. Cheguei lá, vi o portão quase no chão. Não estava no chão, porque a nossa corrente não deixou o portão cair. Nisso, eu falei que deteriorar patrimônio público é crime e recebi várias ofensas vindas de professor, autoridades religiosas e pessoas da comunidade local. Então, a pressão para vocês nessas 36 horas não foi nada fácil, né? Não foi nada. Posso fazer uma pergunta para a mamãe que está aqui? Posso? Como é que é o seu nome mesmo? É Vera. Vera. Vera é a mãe da Gabriela. Isso. Tá. Como é que ficou a senhora esses dias todos aí, Vera? Bem apreensiva. Fiquei com medo, preocupada, mas em todo momento eu apoiei. Porque eu acho que é um direito deles. Sim. A sociedade, as pessoas lá de Juruá chegaram a criticar a senhora, pra senhora, sua filha? Não, diretamente não. Indiretamente sim, muito. Ah, alguns. Essas mensagens que chegavam para vocês lá dentro da escola através de WhatsApp, eu creio, eram de amigos de vocês, de alunos, de membros da sociedade? Quem mandava essas mensagens? Eram alunos o tempo todo, né? E ex-alunos, como foi um dos representantes da comunidade, ex-aluno. Então, eu não sei se eles se sentiram no dever de correr para lutar com os direitos dos alunos, que eles mandaram mensagem. Teve muita crítica via Facebook com postagens, não diretamente. Teve indiretamente e diretamente as mensagens. E como é que foi o fim disso na terça-feira? Como isso acabou, Carla? Logo após a reunião, saíram as pessoas. Ficamos em 8 pessoas lá dentro, 8 ocupantes. Até então tínhamos uma advogada acompanhando a gente. Ela saiu junto com o vice-prefeito para ir até a delegacia solicitar a rota policial para ficar lá nos acompanhando durante o momento, já que estava tudo muito tenso. Vale constar também que as pessoas da comunidade que viriam para a reunião convocaram fizeram uma postagem na página do Desocupa convocando a população para fazer uma multidão na frente da escola. Já com o nome da página Desocupa, Eduardo Senedese. Assim que essas pessoas saíram, eles viram que nós ficamos fragilizados. Nós já estávamos bem abatidos com tudo que estava acontecendo. Viram que estávamos em pouca quantidade. Nossa amiga, que já ficou muito desolada, ela estava chorando na porta, em que dava para ver, as pessoas davam para ver ela chorando. Começaram a tacar bombas. Isso já com muita gritaria, as pessoas lá de fora chacoalhando o portão, falando que queriam entrar. Então foram tacadas em média 3 bombas, isso após a reunião, porque antes já tinham jogado uma. Após eles jogarem as bombas, eles já entraram por baixo, pelo portão de baixo. A gente estava no portão de cima. Alguns já entraram dentro da secretaria, ficaram lá. Eu não vi que eles estavam entrando por baixo. Eu só vi que eles estavam entrando por cima. Quando eu percebi, eles já tinha muita gente dentro da escola. Mas e aí, vocês ficaram em que lugar da escola nesse momento? Porque eu imagino que o medo, né, de agressão física era grande. Sim, nossa, muito. Como é que vocês fizeram? Então, juntou uma galera e foi para a sala no qual a gente estava bolando comunicação, a sala de imprensa. Nisso, entramos, tentamos trancar, mas a chave estava com a nossa amiga Carla. Certo. Nisso, no meio da correria, uma amiga, aquela que já estava muito desesperada, começou a ter crise de asma e tal. Nisso, ela foi carregada para fora. Foi relatado também que não houve quebra do patrimônio público. Tem foto do portão não jogado no chão, graças à nossa corrente. A porta da sala do diretor foi quebrada. Tá, mas o pessoal tá acusando vocês disso, ou não? Então, não tem nem como eles acusar, porque tem registro da escola. Tá. Então... beleza. Que talvez agora a população não vai entender direito, né, o que os invasores fizeram e o que os ocupantes fizeram. Não tá isso daí lá em Juruá, sem saber quem são os ocupantes e quem são os invasores? Na verdade, o que eles estão dizendo é que não houve. Não houve nenhum tipo de deterioração do patrimônio público. Ah, eles estão dizendo isso? Sim. Mesmo com fotos espalhadas, eu mesmo respondi vários comentários mostrando as fotos do patrimônio quebrado, simplesmente apagaram o comentário. Valeu a pena tudo isso? Claro, valeu muito a pena. Chamamos a atenção de uma comunidade inteira. Estão procurando informação, estão procurando saber agora o que é a tal PEC, né? Então, nós temos esse entendimento de que sim, valeu a pena. É claro que não precisava terminar assim, não precisava ocorrer o que aconteceu, nós não precisávamos passar por tudo isso, mas sim, tiramos um bom aproveitamento de toda essa situação. Tá, vou fazer um intervalo em comercial, depois a gente volta a seguir esse bate-papo, inclusive já tem pergunta chegando aqui para vocês. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Hoje tem convite aqui pro Almoça Mineira, que acontece amanhã na comitiva Leilões aqui em Guaranésia, ali próximo ao Trevo de Guaranésia para Guaxupé, tá bom? É só você mandar o seu nome completo aqui pra gente, você vai estar concorrendo no final do programa de hoje. Eu tô recebendo aqui a Carla, o Eduardo e a Gabriela, líderes do movimento que ocuparam a Escola Estadual Eduardo Senedesi lá em Juruáia no começo dessa semana. Várias escolas estão sendo ocupadas aí por todo o Brasil, algumas continuam, outras não. No caso da Escola Eduardo Senedesi, a ocupação aconteceu de segunda-feira de manhã até a terça-feira à tarde. Chegando algumas perguntas aqui para vocês, viu? Quem pode me responder aqui é a pergunta da Daniela. Ela quer saber o seguinte: gostaria de perguntar para as meninas e para os meninos aqui se eles são contra o Enem, porque fizeram um curso, né, para se preparar para o Enem, está dizendo aqui a Daniela. Bom, a nossa única bandeira é a educação. E nós não somos contra o Enem. O único órgão, a única coisa aqui que é contra o Enem é essa PEC 241. Fala agora. Esse negócio da gente se preparar para o cursinho. Nós nos preparamos, nós temos isso de nos preparar, mas e quem não tem? Claro, gente que está dizendo que vocês são alunos que fizeram cursinho, né? E por isso sim vocês fizeram ocupação, porque os alunos sem condições estariam sendo prejudicados. Isso é verdade ou não? Sinceramente, nós temos condições de fazer cursinho, mas a gente luta é pelos que não têm. Vamos deixar o nosso individualismo do lado. Somos 7 bilhões de pessoas no mundo. Se cada um querer que todo mundo pense e for da mesma maneira, não vamos chegar em lugar nenhum. Tem mais tempo. Você quer falar, cara? Na verdade, não adianta nada você fazer Enem esse ano e com essa PEC, todo o recurso que era para ser mantido o aluno na faculdade será inviabilizado por essa PEC. Tanto quanto o Enem, ano que vem também, a gente não sabe se teremos dinheiro para novas vagas na universidade. Então não adianta nada você passar no Enem esse ano e não ter como se manter na faculdade ano que vem. Eu estou no terceiro ano, eu não estava preocupada com a minha pessoa, não estava preocupada com a minha formatura. A Gabriela também é do terceiro, tínhamos várias pessoas do terceiro lá. Nós não estávamos preocupados com a nossa vaga na faculdade, nós estávamos preocupados com uma sociedade inteira que não vai ter as mesmas oportunidades que a gente. Essa é a grande motivação da ocupação, já que eu não fiz essa pergunta no começo. Qual que é a grande motivação dessa ocupação? É tudo por causa da PEC do Temer, a PEC da maldade, como o pessoal está dizendo? Sim, até porque não existe só a PEC, né? Não é só um projeto de emenda constitucional. Tem também a MP, que juntando a escola sem partido, que cria todo um retrocesso. Qual é a pior, a escola sem partido ou a PEC 241? Olha, pergunta difícil, hein? É um conjunto bem intenso. Digamos que uma completa a outra e que uma sem a outra elas não fazem sentido. Então a gente tem certeza que essa PEC vai passar. Nós temos certeza que a MP vai entrar em vigor. Então é tudo um... Vocês são completamente contra a reforma do ensino que é proposto? Ou vocês acham que tem alguma coisa que realmente tem que ser feita? Então, sim, o ensino médio precisa de uma reforma urgente, mas essa reforma é para ser feita junto com pessoas da área da educação, junto com os estudantes. Porque nós que estamos, nós sabemos o que a gente precisa. Não tem como julgar uma realidade que você não está inserido. Como que uma pessoa que já formou, que já passou por isso, simplesmente propõe isso e fala que a gente vai aceitar? Não tem condições. Mas infelizmente parece que o caminho é que vai ser aprovado, né? Vocês acham que agora essa PEC chegando no Senado, mudando até o número dela, a gente vai ter uma discussão maior com a sociedade? Agora a CNBB inclusive lançou uma carta ontem, né, falando a respeito disso, que tem que ser discutido com a sociedade. Vocês acham que a gente vai ter uma discussão maior no Senado? Ou vamos aprovar a toque de caixa? Olha, eu tenho uma visão bem pessimista a esse respeito. Eu acho que sim, a PEC a gente não consegue conter mais. Ela irá passar sim. O que a gente pode fazer agora é conscientizar a população a não aceitar mais essas medidas. A não aceitar quieto isso, a procurar entender o que está acontecendo agora na atual conjuntura política. A se interessar mais pelas notícias. Isso vocês conseguiram um pouco lá em Juruáia, né? Sim, agora as pessoas estão bem interessadas. A saber o que é a PEC, e acho que até pela própria escola, não tá? Não, Elza, você que é mãe de aluna, poderia me responder isso. Você inclusive estava me falando que faz parte do colegiado. Sim, lá, realmente, né? Eu fiz parte do colegiado. E, inclusive, o diretor sempre reclamou muito da falta de participação dos alunos, da falta de participação dos pais de alunos. Sempre que era convocado reuniões para discutir a vida escolar do aluno, muitos pais se omitiam, não participavam da reunião. Então, como que até esse movimento deles, tá? Eu vejo um lado positivo... É por aí. Eles não tinham interesse pela escola. Eles não tinham interesse pela vida escolar dos seus filhos que estavam lá. E a partir de agora, espero que possam participar muito mais. Tanto os alunos a valorizarem a escola que eles estão. Isso é super importante. Só faz a escola crescer. Mas você acha que é só com esse tipo de ação que a gente consegue essa mobilização dos pais? Porque enquanto é paz e amor, todas as escolas têm esse problema, né? Aqui em Guaranésia, quando qualquer diretor de escola, que seja de Guxupé, de Arceburgo, já recebi, de qualquer cidade da região que já veio aqui, reclama do mesmo problema, a falta de participação dos pais. Porque hoje em dia, muitos pais entregam para a escola a educação dos filhos. Eles deixam de entender que educação vem de casa. Agora, eles vão para a escola para adquirir conhecimento. Então, eles confundem isso, certo? Então, pega o filho e fala, escola, se vira, educa o meu filho. E não é por aí. Então, eles têm que mudar essa visão. Eles têm que educar o filho, porque a escola passa também por esse problema de ter aqueles alunos que... Não tem respeito com o professor, não tem educação, não tem respeito com o colega. Muitos vão na escola por obrigação. Então, eles têm que ver que escola é uma coisa que você tem que ter amor por ela, porque é ali que vai te dar uma formação. Né? Então, a gente precisa de uma grande reforma. Nossa, uma revolução. Nem é uma reforma, é uma revolução na educação. Essa PEC não entra nessa reforma, na sua opinião? Olha, tem alguns pontos... que são bons, né? Como o governo tem aquele interesse em fazer da escola cursos profissionalizantes, certo? Então, seria bom até a escola ter cursos profissionalizantes, mas não é todo aluno que quer ir por esse caminho. Tem aluno que quer prosseguir o estudo, né? Existem escolas técnicas. É muito bom escola técnica, né? O aluno já sai dali com uma formação, com um certo preparo, né? Um certo preparo para entrar no mercado de trabalho. Então, pelo que dá para a gente entender, tem pontos positivos e tem pontos negativos nessa PEC. O que precisaria realmente é ter diálogo, que não houve de forma nenhuma. E outra coisa que hoje já está acontecendo, né? O aluno está se ingressando na universidade e a universidade não está tendo recurso para manter esses alunos. Imagina daqui a 20 anos. Então, sem estar tendo investimento. Se não tem investimento agora, se já não estava tendo, vai piorar. A demanda vai aumentar. Os jovens preocupados. em fazer Enem, ir para a universidade. E aí tem que dar sequência no estudo, no curso na universidade. E tá falho isso. Ô, Eduardo, o que mais valeu a pena em toda essas 36 horas de terror e emoção para você? Bom, eu, no meu ver, o que valeu a pena foi que, na busca do pessoal para para oprimir a gente, ele estava estudando. Então foi uma forma de conscientização pela parte nossa, indiretamente por eles. Eles tendo aprendido um pouco, já valeu a pena, porque a gente luta é por isso, é por essa não ignorância da sociedade, é por aquele, eu tenho dúvida nisso, eu vou pesquisar, eu vou estudar para depois sair falando as coisas. Foi isso que valeu a pena. Como é que foi a quarta-feira na escola? Eu fui com adesivo, eu ocupei minha escola lá, e muito feliz, bem recebido por todos os professores. E os outros alunos? Os outros alunos ficaram olhando torto, mas... Até hoje o pessoal ainda está olhando meio torto para vocês? Sim, nossa, muito. Mas isso vai passar com certeza quando eles tiverem mais consciência. Gabriela, e para você, o que mais valeu a pena dessa ocupação, de toda essa história? O que você tira de lição para sua vida? Então, eu gosto de frisar que muitas pessoas perguntaram, mas por que essa atitude tão extremista? Então, o extremismo foi preciso nesse momento por essa questão de chegar até as pessoas, atingir as pessoas diretamente com essa ocupação, para eles correrem atrás de informação, porque, igual a gente estava comentando, pelo menos 10% das pessoas que invadiram, correr atrás de informação está bom demais. Eu acho que não é a palavra que você usou, não é algo extremista, não é? Então, igual eu tô falando vocês, assim, que a palavra das pessoas... É que as pessoas usaram isso pra gente, entendeu? Foi uma atitude muito extremista. Então, que seja, que foi necessário. E gostamos demais, assim, do resultado antes da invasão. Teve a invasão, mas pelo menos teve a conscientização. Mexemos com uma cidade pequena de interior. Isso vai ficar na consciência das pessoas. E não vamos deixar isso simplesmente acabar. Agora vamos entrar com mais conscientização, mais com assembleias. E fica aqui o meu convite para todos participar de todas as assembleias, porque as antigas ninguém participou. Então vamos ver se agora, depois de todo esse processo, eles começam a aparecer, que é o nosso objetivo, a conscientização de toda a população jujuaense. Deixa eu perguntar uma coisa que eu vejo muita gente perguntando aí na internet. Houve algum líder político que influenciou vocês, que falaram para vocês, vão lá, ocupem a escola? Teve isso? Aconteceu algo desse tipo? Algum líder comunista aí do Brasil, alguma coisa assim ou não? Definitivamente não. Não, partiu de vocês mesmo. Essa ocupação, ela partiu dos alunos, ela parte de cada um de nós. São mais de 1.200 escolas ocupadas. Sim. Uma pessoa, ela não ocupa uma escola porque tem uma onda de ocupação acontecendo. Você tem todo um planejamento por trás. Não tem um partido por trás disso? Exatamente, de jeito nenhum. Não existe um partido por trás disso? Não, a nossa única bandeira é a educação, é a saúde, é a não retirada dos nossos direitos. Vale realçar também que não é uma escola em Juruáia sendo ocupada. Sim. São 1.200 escolas no Brasil inteiro lutando por um bem comum, que é a educação e a saúde. A gente fala bastante disso aqui durante a semana no programa que a gente tem. Inclusive, a gente discutiu esse assunto aqui. Muita gente é favorável à ocupação dos alunos, outras pessoas contra a ocupação dos alunos, porque acham que prejudicam quem quer estudar, quem quer continuar estudando, e talvez não entendam muito bem a situação. Você acha que, a partir de agora, essas pessoas vão entender bem a situação? A história de Juruáia, da escola Eduardo Senedese, vai mudar, Carla? E aí, Carla, o que você acha? Sim, vai mudar sim, essas pessoas agora... De verdade, elas você acha estão, isso? Mas eu acho que a gente não pode deixar esse assunto morrer agora. Nós temos que partir para conscientização, a gente não pode desistir disso agora. A gente sabe que continuará sofrendo olhares tortos e talvez até ameaças, mas a gente não vai desistir, a gente vai continuar conscientizando, porque é nisso que a gente acredita, é por isso que a gente luta. O microfone está aberto. Quer mandar algum abraço? Quer deixar o seu recado aqui para os ouvintes das mais de 50 cidades que estamos falando nesse momento, Carla? Carla, Eduardo, quem quer falar primeiro? Eu queria deixar aqui que foi muito válido o movimento, todo mundo que participou, o que a gente aprendeu em um dia, o que a gente não aprendeu em anos de aula. Que também toda essa situação, ela só serviu para nos fortalecer nossa militância, fortalecer nossa experiência com o movimento. e deixar claro que a gente lutou pelos invasores, a gente lutou pelos agressores, a gente lutou pelos professores, pela classe trabalhadora e também pela classe estudantil. Quer falar alguma coisa, Gabriela, para encerrar? É só deixar esse recado que eu falei, que agora a gente vai fazer muitas assembleias, e eu realmente quero que toda a comunidade uruaense participe, porque a gente realmente quer escutar vocês, como a gente deixou aberto, vocês não... eles não pronunciaram com a gente, agora a gente quer, eles estão mudados, depois disso deu uma transformação na cidade, e que eles se conscientizem agora e venham lutar com a gente. Eduardo, para finalizar... Então, relacionando o que a Gabriela falou, eu só queria realmente a disposição desse pessoal que criticou em se conscientizar essa nossa bandeira, juntamente com a educação. Já que a Elza participou aqui do nosso bate-papo, aí, Elza, quer falar alguma coisa para a gente finalizar, por favor? Agradecer a oportunidade e eu pedir, fazer um convite para os jovens se interessarem. Um pouco e para os pais também, os se pais, né? Os pais incentivaram os filhos, né? Porque só vai você tendo consciência, tudo é melhor. E eu quero parabenizar vocês pela atitude. Falta tanto atitude nesse país, né? Infelizmente, eu acho que mais falta. Tá ali o menino que tá ali veio para acompanhar vocês, o Gustavo, que é um cara de muita atitude, né? Tem uma luta danada aqui, né, Gustavo? A gente tem essa luta aqui em Guaranés. Vamos ver se a gente consegue vencê-la. Tá difícil, mas a gente vai continuar batalhando. Gente, muito obrigado aí pela participação de vocês no Obrigada. Programa de hoje, viu? E precisando do Expresso para qualquer coisa, contem sempre. Obrigada a vocês pela oportunidade. Valeu. Vou fazer um intervalinho comercial, a gente segue daqui a pouquinho batendo papo com o prefeito eleito de São Pedro da União. Custódio já está por aqui, já a gente vai conversar com o novo prefeito que assume a partir de 1º de janeiro de 2017 a administração da nossa querida cidade de São Pedro da União. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.